DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Casa de show Talismã, o homem do alô chegou no Chavinho e a gente vai começar a se encaixanhar. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Alô! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Você quer? Se você me quiser. E a galera do Chavinho, o Tom Máximo já tá na área. Isso, isso, isso. Se você me quiser. Se você me quiser. Tom Máximo. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser. Câmera Praia, Libras de Marapani. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. No alto da serra eu fiz uma casinha. Onde eu vou levar você? Máximo. Lá tem uma rede branca. DJ Raimundo Saudade, DJ Jaderson. Mega Saudade de Caxanhal. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. E eu quero. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira. E depois adormecer. Acordar ouvindo o som dos passarinhos. Só cantando pra você. E eu quero. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Canal no YouTube. Máximo. DJ Tom Máximo, sincronizando as batidas para elevar a sua festa ao extremo. Aqui no Chavinho! Lá tem um riacho e a água é cristalina, onde eu vou banhar você. Se você quiser, a gente vai agora. Pra sempre se entender. E eu quero, minha filha. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. E amigo Maicon, Christian. Quero te pegar. E a família Gol e Bucetado tá aqui com a gente. Meu amor vai te aquecer. Uhul. Quero te beijar na sombra da mangueira. E depois adormecer. Acordar ouvindo o som dos passarinhos. Só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro o quê? Amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse, mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana, que o teu amor me chama, eu serei teu, minha querida. E aí, meu parceiro Polho, vem de embora, meu irmão, pro baile do Carabá. Minha cigana, vem, lê essa mão que te ama, te ama. Da música. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida vai passando, vai passando. A vida passa e a gente não vem passar. Aí você não aproveita a vida que tem. A vida passa e a gente não vem passar. Pega esse violão aí, sapato. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar, as coisas que eu tenho pra mostrar, dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união. Família Fuscão tá por aqui com o Tom Máximo. Meu amor, o teu amor de todos nós. Casa de Show Talismã, hoje recebendo o baile do Máximo e o Tom Máximo fazendo você recordar. Não vai embora. E o baile? Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria. Cadê o Dieguinho? Lhe perder de novo, doce paixão. DJ Tom. Não vai embora, não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder. Alô, Frank Divulgações. Doce paixão. Cadê você, meu filho? Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Com glacial pra cá, Frank, pelo amor de Deus. Vou fazer de tudo pra não me perder. E aí? Hoje o

noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. E ao baile! Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Alô! Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo. Deixa eu abraçar a cama do carinho. Meu grande parceiro Haroldo Reis tá aqui com a gente. O homem que comanda o maior baile da saudade do nosso estado. Alô, Haroldo Reis! Eu não consigo conter, pois só amo você. É o baile do Máximo. Canal no YouTube DJ Popo Máximo. Aí o Camandu. Fala no ouvido da gata, fala. Aos seus ouvidos quero dizer que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Construirei para nós dois um mundo inteirinho de muita paz para o nosso amor. Próxima terça-feira tem um ensaio aí dos Bregueiros Sem Limite de Castanhal. E claro, você não pode perder de jeito nenhum. Veja quantos namorados estão dançando. É com a do baile. Este é o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando. Apaixonada estou, você também. Mas cadê o Frank, meu irmão? A noite inteira, amor. Esse balde é mocotó, Frank. Você. Alô, Renan. Eu pra mim, eu pra você nasci. Bendita hora, amor, que eu te conheci. Alô? Gente que o Tom Máximo gosta de tocar. Escuta, meu amor. Ouça esta melodia que está tocando. Veja quantos namorados estão dançando. Este e abriu um novo chavilho. Barril bem mais confortável. Estou te amando, amor querido. E uma coca pro mortadela. Apaixonada estou, você também está. A noite inteira, amor, vamos dançar. Você nasceu pra mim, eu pra você. Sou o tipo de homem que açoita a mulher. Uhul! Meu açoite só se faz presente se ela quiser. É o baile do Chavinho. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais.

Rock Fest tá aqui com a gente. Bora, Rock Fest! Um novo sentido de iluminar, de reiluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Mais um grau aí. Se a cama quebrar, se a cama quebrar, bora pro barril, que é tão bom. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Olhos

deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Ele não é o gererê. Como é que é? Essa tem mais notas pra você. Bora, minha esquita. Ele não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele passe corre. Toma teu moque e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. E o piqui é? O piqui é misturado com maniçoba. Faz logo uma gororoba na viagem pra comer. Que o nome dele é Marmita. Gatinha, vem aqui, vem conhecer.